Tantas, tantas vidas, tanta dúvida. A voz que me sorria me escutou. Cruzei sete oceanos, amei o meu país. E a voz que me ensinava me acompanha. A voz além das sete estrelas pode estar aqui também. Amar a voz de alguém que já passou. Amar a voz de um outro, ouvir um pouco além. E pode ter certeza o sonho, a vida, a roda, a vida, tudo alcança. Ouvir a melodia, moradia da beleza. Cantar me ensinou a navegar. A voz que me encanta, a voz de um alguém. Escutar na distância, para muito mais além. Escutar na distância, para muito além. Laiá, laiá, laiá. Ouvir a melodia, moradia da beleza. Cantar me ensinou a navegar. A voz que me encanta, a voz de um alguém. Escutar na distância, para muito mais além. Escutar na distância, para muito mais além. Escutar na distância, para muito além. O sonho, a vida, a roda, vive muito mais além. O sonho, a vida, a roda, a vida roda.